coisa, estamos aguardando agora retirar o finger, senhor. Sideral 9970, chame torre 1 no noite 216. Sideral 9970, estabilizado, do trem embaixo. Sideral 9970, reporta marcador externo. Via para 2000 pés, autorizado sinal de procedimento ILS X-Ray, reporte estabilizado no localizador. Autorizado via chegada em para 2000, reportará estabilizado localizador 5973. Não, 9970, recebo muito baixo. Tem livre pouso na 10, o vento é calmo. Alô? 5898, acionado com 97 a bordo, 3 horas e 1 autonomia, alternando galeão para táxi. Prossegue via Juliette Alfa, me chama pronto no ponto de espera, 5898. Juliette Alfa, chama pronto, web 5898. Aqui Hotel Tango vai manter a posição no través do gate meia dúzia, aguardando para prosseguir pro ponto solicitado. Positivo, estamos cientes. Aguardando as suas orientações. Obrigado. Solo Salvador, muito bom dia, é o Webjet Whisky, Juliette Papá. 5508, tem a previsão para a nossa autorização de tráfego? Um minuto, por gentileza. Nosso EOBT seria o 32. Escuta e aguardar. Não aguardo. Whisky Juliette Bravo. Whisky Juliette Papá. 5808, está autorizado para Goiânia, 340 é o nível, decola da 10, sai da Momo, Alba, após direto Lapa. Após decolagem, curva à esquerda. Aciona 5531 no transponder, 119.8 é a frequência do controle. Momo, Alvo, direto Lapa. Ponte espera pronto, 5898. 5808 aguarda para o cotejamento, por gentileza. Web 5898, autoriza alinhar e manter pista 10. Ali mantém, 5898. 5808, eu estou recebendo a mensagem muito baixa. 5808 vai manter a minha escuta e aguardar para o cotejamento, por gentileza. Mantém a escuta. 9970, no solo aos 26, livre à direita, prossegue via Alfa, Quilo, Pátio 3. Autonomia? Está autorizado, reporta para ingresso na 197, Whisky Foxtrot Lima. Web 5898, livre decolagem da 10, o vento é calmo. Livre decolagem 5898. 5808, cotejo. Rio 5973 está detectando localização. Rio 5973, complete aproximação, chame torre 118 decimal meio. 118 decimal meio, 5973. CT Lapa, decola com curva esquerda, 5531 é o transponder, 119.8 é a frequência, 5808. Protejamento correto, chama propósito. Chamará, 5808. Torre Salvador, bom dia, Rio 5973, estabilizado, Elias. 5973, continua a aproximação, reporta marcador externo. 5973, reportaram no externo. Decolou 28, 119.8 é o controle. Muito obrigado, um bom dia. Bom dia. Jet 5898, contato radar na decolagem, suba até nível de voo 340, saída da EL. 340, da EL. A possibilidade de voada para a gente direto da EL. 5973. Estando externo, baixando travado, 5973. Sim, 5973, se possível, ajuste o pouso para livrar na Fox, por gentileza, para agilizar o táxi. Positivo. Obrigada. Puxa acionar 5808 no portão número 6. 5808, mantendo escuta e aguarda. Aguarda. 08, cheque com a equipe de solo. Existe uma aeronave no através do 7? Se tiver condições, está autorizado. Confirma para mim, por gentileza, se tem condições. Não, mas eu vou perguntar aqui. Já alinhar e manter na 7, o Fox Trot Lima. Após quando pronto para decolagem? 508 aguarda, ok? Não tem condições agora. Ciente, comandante. Eu tenho uma aeronave que vai pousar agora e vai prosseguir para o pátio 3. Só após o término do táxi da mesma que eu vou poder autorizar o táxi da aeronave à sua retaguarda, tá ok? Devido ao congestionamento. A pista, a taxiway Alpha tá fechada, ok? Tá ok. Então o nosso pushback poderia ser feito com a cauda ingressando no pátio 3? Comandante, vai ser uma questão de uns 3 minutos, mais ou menos, até terminar essa situação. O senhor poderia aguardar, por gentileza? Aguardo. Obrigada. Mike Hotel Tango, na escuta? Escuta, senhora. Por gentileza, mantenha-se na entrada do pátio 3, aguardando para prosseguir. Assim que a aeronave da Rio ingressar, será autorizado. Positivo, ciente. A aeronave em reboque, o senhor vai ser a número 2, assim que eu tiver prioridade, ok? Afirmativo, senhora. Indy Papa Oscar, Petrolina nível 100, mantenha, me escuta e aguarda. E o 5973 no solo agora, os 32, prossegue via Alfa Kilo Pátio 3. Alfa Kilo Pátio 3, 5973. Aqui o Hotel Tango, assim que a aeronave da Rio ingressar no pátio 3, está autorizado o seu cruzamento no pátio 3 via Kila, Alfa e Golf, ok? Positivo, certo. O Ex Foxtrot Lima tem livre decolagem da 17, o vento é calmo. Coordene com a equipe de solo, assim que a aeronave da TAM passar a retaguarda, autorizado push no 612. Quem vai coordenar 508? Aeronave da Tango, Índia, Papa Oscar, pronto, cópia. Pátio, que se encontra em pista que decola, por gentileza. Pátio. Cuidado para Petrolina nível 100, decola da 17, Momo Abo direto, faz decolagem esquerda, aciona 5506 no transponder, 119.8 é a frequência do controle Indy Papa Oscar. Whisky Foxtrot Lima decolou agora, os 34, 119.8, bom voo. Obrigado, bom dia. Indy Papa Oscar, cotejamento correto, livre acionar, me chama táxi. O Rio 5903 está ingressando para o pátio 3. Gente, Rio, atenta ao sinalizador. Pátio 3. Lima. Papatango, Whisky, Foxtrot, Lima. Mude o código para 5521. Cano agora 5521, Rio. Chame Centro Recife, frequência 133.25, alternando 125.1. Secundária 125.1, objeto 5898. Aqui é o Hotel Tango, atento ao tráfego da Rio. Charlie. Acionado, 5521. Tango East Foxtrot Lima, passando 2.600 pés para nível de voo 1.000, contato radar, suba até nível de voo 1.000 na saída agora. Acertando agora e está cruzando 3.000 agora, Lima. Assim, está liberada a restrição da saída? Seguindo já, senhora. Muito obrigado. Obrigado. Lima, obrigado. Voo 1804 dessa via para 2.000 pés, autorizado final do procedimento ILS X-Way, após estabilizado no localizador. 7, via para 2.000, passará no ILS, voo 1804. Está autorizado o início do reboque, reporta na saída do pátio 3. Ciente, reportará para a saída no pátio 3. Tapa. O 1897, essa é a identificação, via chegada a Bonf, desça para 4.000 pés, QNH no 0 no 0. Via chegada 4.000 no 0 no 0, voo 1897. Céus nível 080, saída Coral, após decolagem aciona 0273 no transponder, 119.8 é o controle. Oficial, confirme o transporte, eu estou recebendo muito baixo. Afirmativo, cotejamento correto, livre acionar, me chama para o saque, só se o oficial. Torre Salvador, muito bom dia, da 3201, autorização, confirme. Da 3201, muito bom dia, está autorizado para confins. Nível 360, saída da EL, Leda, Bridge, Bridge, intercepta Pesulu no meio até o destino. Após decolagem curva direita, aciona 5533 no transponder, 119.8 é a frequência do controle. Obrigado, recebi muito baixo o seu cotejamento, confirme se eu transponder o nível. Afirmativo, autorizado 360, saída da EL, transição Leda, pós-bridge, intercepta Zulu 1-6 após decolagem curva direita. Transponder 5533, controle 119.8, está 3201. Cotejamento correto, chama para push no 09. Afirmativo, já está pronto para push. 5808 está acionado com 115 a bordo, 4 horas e 50 de autonomia, Terna Vendão, pronto para o TAG. Prossegue via Juliette Alfa, me chama pronto no ponto de espera 5808. Juliette Alfa, chama pronto no ponto de espera 5808. Pushback e acionamento. 3201 autorizado, puxe e acionamento, chama TAG. Chamará 3201. Serra está autorizada até a Tapá, reporta para ingresso na 97. O 1897, informe velocidade. 2809. O 1607, informe velocidade. 2850. 7 Gol 1607, reduza para 2809, tráfego precede 12 horas 13 milhas. Reduzindo para 2809. Meu Golfito, bom dia, prossiga. Meu Golfito está autorizado para as lençóis nível 100, conforme a rota, decola da 107, saída Momo, Alba direto. Após decolagem, curva à esquerda. Aciona 5524 no transponder, 119.8 é a frequência do controle. Passará agora no 804. Sanar, me chama pro táxi. Só meu Golf VIP. Autorizado a alinhar e manter o 97, você pode contar para a decolagem Autogolf Serra, confirma só pessoas a bordo, por gentileza. Juliette Papá, após a passagem do tráfego da companhia, autorizado a prosseguir para o 03. Ok, ciente, após a passagem da aeronave da companhia, autorizado o ingresso para o Pátio Uno. Whisky Juliette Papá. Salvador Gol no 705, bom dia, informação Foxtrot, ligando 240 para 160. Gol no 705, adiciona identificação, via chegada a Bonf, desça até nível de voo 060. Para o 060 via Bonf, Gol 1 no 705. Repete 5808, próximo ponto de espera, pronto. 5808, Aline decola pista 10, o vento é calmo. Aline decola da 10, 5808. Gol 1897, dessa via para 2000 pés. Via 2000, 1897. Gol 1607, dessa via para 4000 pés, Kenegal no 00. Para 4000, gol via 1607. Meu Golf Vito está autorizado até a Papá. Quando na Papá, reporta quando pronto, será coordenada 35. Tá. 0832. Pessoas a bordo, 3201. 62. 162? Negativo. 62. Prossegue via Juliette Alfa, me chama pronto no ponto de espera. O altímetro agora é 1010. Ativo Juliette Alfa, no ponto de espera, chama na pronta. Só para informação, a gente está recebendo transmissão com forte chiado de fundo. Gente, obrigada. Serra, Nélio, próximo da 1-7. Serra, tem livre decolagem da 1-7, o vento é calmo. Serra, Torre, bom dia, gol no 804. Vento calmo. Torre Salvador, tá 3171 no centro da Foxtrot, autorização de vídeo voo 360 para Guarulhos. Tá na sua escuta para a Copa, informa que tá com microfonia aí na sua chamada. Iniciando na 10, da 5808. 5808, vento é calmo, inicia de imediato. Iniciando. 3171 no centro, 1219, por gentileza. 219. Torre, gol 1804. Gol 904, continua a aproximação, aguardando pista livre. Certo. 050 na bolsa, gol no 705. Exato, Guarulhos, 360, na Aperuísque 50. Decola da 1-0 com a primeira curva direita, saída da El Lida, BDEV. A frequência do controle Salvador em 119.8, a torre em 118, meia dúzia. Seu transponder 5537, com 3171. Autorizado Guarulhos, nível de voo 360 pela Upper Whisky 50. Decola da 1-0 com curva direita, saída da El, transição Leda após Leda, BDEV. 119.8, controle 118.6, a torre 5537, no transponder 3171. Forme pronto para o puxa, acionamento 3171. Tomará pronto para puxa, acionamento. Ficou 08, decolou 45, 119.8. para Conde, nivelado 140, transfere. Tan 3517, aciona a identificação. Identificou, solicita quando possível voar direto à Lagoinha. Zona 10, o vento é calmo. Gente, livre pouso na 10, voo 1804. Pronto no ponto de espera, para 3201. Bateu o ponto de espera e aguarde 3201. Drone Salvador, bom dia, bilhete 5808, decolado na sua escuta. Tango do Golfito, contato radar na decolagem. Mantenha o perfil da saída Momo. Obrigado, bom dia, senhora. Bom dia. Sabatão, Mocha Golfo Serra, contato radar na decolagem, suba até nível de voo 085, saída Coral. 080 Coral. Confirme nível autorizado. 080. Gente, aguarda para decolagem, Romeu Golfo Victor. Zero, cumpre o perfil da saída, Momo. 508. Bom, mantém o perfil da saída, Momo, subindo para o 340. Foi instruído após Albo Proa de Lapa, confirma? Afirmativa, bilhete 5818. Entendeu, afirmativo, 5808. Contrato 3201. Douro da 3517. Com 7, esse é o controle, Salvador. Vamos voar para Bonfa, para chegada Bonfa, pista é 10, ajuste B10, convido. Tudo, foi para 3517, poderia repetir? Positivo, capitão. O senhor voa para Salvador no nível 140, eu estou lhe autorizando Bonfa para chegada Bonfa. Ajuste B10, confirme. Agora sim, eu entrecortei. Está presente, voa Bonfa para Bonfa. Muito obrigado. O ajuste B10. Positivo, gol 897 em descida para 2.000 pés, com 1.010, livre aproximação ILS. Livre aproximação, gol 897. O gol 1607, reautorizado para 2.000, libera da restrição, velocidade 210 para o ILS, câmbio. Baixando para 2.000, 210, gol 1607. Salvador, gol 1804, entrou. 804, bom dia. Táxi em frente, Alfa, Kilo, vai passar pelo interior do pátio 3 e prosseguir até o portão meia dúzia no pátio 1, gol 1804. Alfa, Kilo, vai taxar pelo pátio 3, vai até o portão meia dúzia, gol 1804. Correto. Solo Salvador, é o TAM Mike, é o Hotel Tango, posicionado entre a Fox e a Golf. Estamos prontos para iniciar o giro do motor em marcha em alta potência. Gente, Mike, Hotel Tango. Reporte para o novo trecho de reboque, o solo é no 21.9. Ok, muito obrigado, senhora. O meu Golf Vito decolou os 49-119-8, controle. Zero 1 decolou 50-119-8, controle.